a comunidade que Deus se propôs a levantar. De acordo com as Escrituras, Jesus Cristo quer levantar uma igreja gloriosa e santa, sem mancha e sem ruga, ou coisa semelhante, Efésios 5, 26 e 27, edificada com ouro, prata e pedras preciosas, 1 Coríntios 3, 11 a 15, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, Efésios 4, 13. A qualidade desta igreja, em termos práticos, irmãos, isso significa uma igreja integrada por famílias que vivem em paz e harmonia. Maridos ternos. Quantos maridos tem aqui? Deixa eu ver. Maridos ternos, amáveis, sábios. Esposas submissas, de caráter afável e aprazível. Filhos respeitosos e obedientes. Rapazes e moças que cheguem virgens ao casamento, anciãos honoráveis e venerados pelos mais jovens, crianças felizes, criadas com amor e temor do Senhor, homens trabalhadores, responsáveis, diligentes, fiéis, mulheres virtuosas, alegres, cheias de boas obras, um povo diferente formado por discípulos que aprendem a ser humildes, pacientes, mansos, justos, generosos, sinceros, bons, felizes, honrados, íntegros, discípulos cujo estilo de vida é amar, perdoar, servir, confessar suas faltas e pecados, obedecer, cumprir, sujeitar-se às autoridades, pagar seus impostos, ser sempre verdadeiros, confiar em Deus, amar seu próximo, ajudar, compartilhar com os necessitados, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, ser um com seus irmãos, devolver bem por mal, sofrer as injustiças, dar graças sempre por tudo, vencer as tentações, viver no gozo do Senhor, orar sem cessar, dar testemunho de Jesus Cristo, ganhar outros para Cristo, fazer discípulos, pôr seu dinheiro e bens a serviço dos irmãos e sobre todas as coisas a serviço de Deus, amando a Deus com todo o seu ser, com todo o seu coração. Na medida que progredimos em qualidade, progrediremos em unidade, porque a unidade é fruto da qualidade, assim como a divisão é evidência da imaturidade e da carnalidade. E se nós crescermos em qualidade de vida, em unidade de coração, nós também cresceremos em números. Meus amados, não há pregação maior do que vida. Diga comigo, não há pregação ou testemunho maior do que a minha vida. Sabe por quê, meus amados? Uma vida em Deus, vivendo esta qualidade de vida, se torna inquestionável. Todo mundo pode duvidar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não pode duvidar da sua vida. Não pode duvidar da felicidade que você tem na sua casa com a sua esposa. Não pode duvidar dos seus anos de casamento diante de Deus. Não pode duvidar de que enquanto o mundo cai e se quebra, você é feliz, você é transformado. Como você me contava ontem, Márcio, não podiam duvidar da sua fé. Por quê? Por causa do seu testemunho. Pode caçoar de tudo que você é. Lá na televisão Globo, onde eu trabalhava, me chamavam de padreco, me chamavam disso, daquilo, mas na hora de verem a minha vida, ninguém podia duvidar que existia alguma coisa que todo mundo queria: paz, alegria, tranquilidade, gozo do Senhor, felicidade no nosso coração. Sabe por quê? Esse é o nosso maior testemunho. Isso é o que Deus quer dar para você, para você, meu irmão. Uma vida feliz, cheia de Jesus. Aleluia, por isso você está aqui. Glória ao Senhor, por isso cada um de vocês tem sido trazido a este projeto, porque Deus quer levantar alguma coisa diferente. Neste mundo religioso, Deus quer te fazer diferente deste mundo. Aleluia. Para que todos sejam um, para que o mundo creia.